fica só menina, se liga na minha rima. É o Caruru e as pedagoginhas colam aqui nas oficinas. Tudo na nossa linha, o tema desse ano é Badildas e Novinha. Valendo lembrar que esse é o 15º. E mais uma vez, vamos fazer bonito, vamos empoderar e conscientizar. A data eu te lembro, é de 22 a 25 de setembro. Colhe aqui com a gente e vem acrescentar. Mostra pra todo mundo que o preto quer seu lugar. Vem aí o 15º Caruru de Ibergi e as Pedagogingas, de 22 a 25 de setembro, na Casa do Boneco de Itacaré. Badildas e Novinhas, as imagens da menina preta. Vamos falar de violências, racismo, referências positivas e valorização. Para mais informações, acesse casadoboneco.blogspot.com ou ligue 739-9199-6986.